3517, solo 37, direita solo, 2959. 2119, tá, 3597. GLS, voo no 86. Pro 865, complete aproximação, torre 118, decimal 6. Uno no 86, bom dia, torre, eu voo no 865, ILS e SR. 865, 23,40 graus, 02 nós, porta, trem, pouso, puxa travada. Chamaremos. Baixado travado, passou o Ilha Serra, gol no 865. Gol no 856, gol no 865. 3350 graus, 029, está exato, pouso, pista 1-0. Livre de pouso 1-0, gol no 865. No 093, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, reposta estabilizado na LS. No 865, solo aos 43, direita solo 219. Direita 219, gol no 865. solo Salvador, na 3171, Finger 62, é para posicionamento. Gente, aguarde 3171. Acorda. Rio Azul, 4040, puxa acionamento no portão 1. Puxe, solo 219, Azul 4040. Opa. 3171, puxa acionamento na 62. Puxa acionamento na 62, tá 3171. Salve Salvador, bom dia, Azul 4040, puxa acionamento no portão 1. Azul 4040 já está totalmente pronto, inclusive retirado o finger. Ah, firma, totalmente pronto. Autorizado, já prende táxi. Autorizado, já prende táxi. Torre LS, gol 1093. 1093, complete a aproximação, torre 1186. 1086903, até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito bom dia, o gol 1093, baixada e travada, estabilizada em LS visual. 093 F3 60 grau 029, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 190 093. Contact, sul 4040 da Azul, temos 91 a bordo, 96, desculpa, 2 horas e 50, alterna a Galeão. Taxa direita, India, Alfa, ponto de espera, Chumi 286, ajuste 10111. Ok, taxa direita, India, Alfa, ponto de espera, 10, quanto pronto, 12186, 10111 agora, ótimo. Salvador, TAM 3171-179, Galeão, 4 horas, para o táxi. Só confirmando, 179, 4 horas, Galeão? Afirmou. Táxi é Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera vai chamar torre 186, ajuste 10111. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera no 0118, decimal 6, ajuste no 011, TAM 3171. No 093, solo 55, direita, solo 219. Lembrando a direita, solo 29. 093. Salvador, Alô, no 093, livrando para Alfa. No 093, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 612. Alfa e Juliette para 612, no 093. No 040, vento 1, cogente 0, 10 graus, 02 nós, autorizado, decolagem, pino 0. Decolagem, 40, 40. Pronto, ponte espera no zero, da 3171. Da 3171 e mantém castelo zero. Estimado decolagem em 3 minutos. Ali mantém 1 no zero, da 3171. 4040, decolado 57, controle em 20.8. 208, bom dia. Controle azul 4040, cruzando 1000 pés. Azul 4040, subi e mantenho. 340, saída da EL. Da EL, 340. Controle Salvador, 3171, passando 1400 pés da EL, lê da Brinque. 3171, não se mantém, 360, feira da EL, que lance. Só mantém 360, 3171. Azul 4040, chame agora o centro Recife em 1251, alternativa 13325. 251-12325. 5130 é o código, 1208 é o controle. Certo, pode voar direto da EL 3171? Autorizado direto Leda, tá? 3171. Solicitado direto Leda, da 3171. Andrés, 153, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, reportará estabilizado, até 3.153. Gol 9063, bom dia, acione a identificação, desça para 4.000 pés, adiciona 0 no 1. Pesado. 3171, Semicentro Recife, 1251 e Alterne, 13325. Tan 3890, guarde copa. Paulo, Salvador, é o Ocean, né? 6219, assistência à informação, foco, autorização, galera. Número 2, aguarde foco, Ocean, né? 6219. Guardando. Tan 3890, pronto pra cópia? 3890, escuta. Tan 3890, pronto pra cópia? 3890, pronto. Tan 3890, autorizado para o aeroporto de Recife via Upper Whiskey 58, nível de voo 330, saída Pucca, transição Caju. Após decolagem, curva à esquerda. Transponder 5126, controle Salvador, 120.8. Autorizado, 3890, confirme nível de voo. 330. Gente, 3890, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Zero graus, 03 nós. O Xaner 6211 pronto para cópia. Pronto, cópia 6211. O Xaner 6211 autorizado para o aeroporto do Galeão via Upper Zulu 10 após SMAP, após direto Lúbito. Nível de voo 360, saída da Eoli e da Brit. Transponder 5132, após decolagem, curva direita, controle Salvador, 120.8. Está autorizado o Galeão, nível 360, pela Upper Zulu 10 até SMAP, depois direto Lúcio, saída da Eole da Bri, o transponder 5132, primeira curva direita, controle 208, hoje, Xaner 6219. Xaner 6211, concessionamento correto, reparte pronto para posicionamento. Pode estar lá. 932, 90, está pronto para o posicionamento no 4. 390, para o pushback a zona aberta no 4. Então, 3890, autorizado para o estacionamento, reparte para o táxi. Posso dar, 3890. Gol 9063, desce para 2000 pés, autorizado para a ilheta, porta estabilizada. Desce para 2000, reportando estabilizado, gol 9063. São 3153 no solo, Zuno 5, libere à direita, chame o solo 21219. 219, então 3153. Solo é o TAM 3153, livrou na Eco. TAM 3153, autorizado táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, porta dentro da Juliette, TAM 3153. Solo Salvador, muito bom dia, eu vou. 093, diante da informação Fox, autorização com fim da disputa. Salve Salvador, bom dia, o voo 1093. Voo 1093, ciente, aguarde cópia. Aguardando a disputa, 1093. Antes da Juliette, TAM 3153. TAM 3153, ciência, aguarde para ingresso. Guardando para ingresso, TAM 3153. Gol 1093, pronto para cópia? Pronto, cópia 1093. Gol 1093, autorizado para o aeroporto de Confins, via Upper Zulu 10, após bridge, após Upper Zulu 16. Saída da Eulia da bridge, após decolagem, curva à direita. Nível de voo 360, transponder 5141. Controle Salvador 120.8. Sim, autorizado para Confins, via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, da Eulia da bridge. Da Eulia da Brito. Decola da 1-0, curva direita pó. nível 360. Aciona 5141 e o controle 1208, voo no 093. Voo no 093, cotejamento correto, reporte pronto para pushback assinamento. Ok, chamaremos nessa quando pronto, voo no 093. Qual o gate previsto para o TAM 3153? Salve o aeronave. TAM 3153, qual o previsto? TAM 3890, está pronto para o táxi, 3 horas e 50 de autonomia. Fernando Natal, 165, qual o bloco? 3890, repita a informação. Está pronto para o táxi, 3 horas e 50, Fernando Natal, 165, ao bordo. O 3890, não copiei autonomia, repita por favor. Correção, não copiei pessoas a bordo. Ô, Saulo, tem alguma frequência alternada? Não, está muito ruim a nossa comunicação. 3890, confirma como recebe. B novamente, TAM 3890. Uno 625, a gente fez 5 chamadas de pushback, mais agora do solo. Tem alguma frequência alternada para o solo? Não, pode manter essa frequência. 165 a bordo, livre táxi, Índia e Alfa, ponto de espera no zero. TAM 3890. Copiado, graças, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 3554, informação Golf, solicita 130 para Aracaju, se possível sair da conta. 286, Golf na 0 metros. 3153, antes da Juliette. TAM 3153, mantenha a posição devido à aeronave da companhia, taxiando para o ponto de espera. Tá ciente, senhora, já iniciou o táxi, só que alguém te previsto. TAM 3153, previsto 1 minuto. Tá travado. Livre pouso, vento 020 graus, 04 nós. Livre pouso, boa nós, 0 metro. TAM 3153, autorizado táxi via Juliette para o portão 1. Via Juliette para o 01, TAM 3153. Solo, bom dia, 3554. Trip 5514, aguarde. Oi, Salvador, bom dia. TAM 3890, está no ponto de espera da 1-0, pronto. 1-4, confirme o nível de voo solicitado. 1-3-0, saída Conde para Aracaju. Ciência, quarte cópia, Trip 5514. Salvador, bom dia. Voo 963, informação Voo. Solicita autorização Galeão. Voo 1963, aguarde para a cópia. Na frente. Nem mantém, TAM 3890. Após o 37 na curta, leva até o 3890. Temos previamente autorizado o nível de voo 1990. Aceita ou solicita mudança? Não, solicita 1-3-0. Ciente, DIP 5514, aguarde pela autorização. Grato. Fala, operador azul 4201, gate 3 do Alerta. Qual é? 3, pushback sonar. Salvador, bom dia. Xaner 6211, puxa acionamento no portão 5. Xaner 6211, abaixo para táxi. Gente, o Xaner 6211. Guardado com o puxa, 6211. Salvador, azul 4201. Azul 4201, autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi. Para táxi 4201. Ciência 5.5. Isso aguarde. Ciência aguarde com a peça 3511. O Xaner 6211, autorizado com o estacionamento, reparte para o táxi. 5 estacionamento, chama o táxi, 6211. Fala, Salvador, bom dia, gol 9063, livrou na sexta. Confirme-se, aeronave? É o gol 9063. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reportando antes do Juliette. Decolado aos 25, chame o controle em 1208, bom dia. Bom dia, irmão. 208, até depois de mais. Após Lúbito, após Bravo, Bravo de Charlie. Nível de voo 360. Saída da El, Leda Bridge. Após decolagem, curva direita, transponder 5136. Controle Salvador, 120.8. Voo 963, autorizado Salvador Galeão 360 nível. Conforme roda, seguindo o Uberzulu 10, Smart Sul, Bravo Bravo Charlie, Dael Leda Bridge, com curva direita, 36, transponder 208 ao controle. Voo 1963, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Reportará pronto, voo 963. Voo 3597, pronto para cópia. Sona 3507, autorizado para o aeroporto de Brasília via Upper Tulu 17, após a Pino, após direto, saída Arco, transição Alefa, após decolagem, curva à direita, nível de voo 360, transponder 5146, controle Salvador 120.8. Sona 35, no site de cotejamento correto, reparte para posicionamento. Taxi do Xané 29, 140, bordo 3 horas e 50, alternando para isso. No 865, aguarde. Para o táxi azul 4201, 125, 3h40, Ribeirão Preto. Azul 4201, repita a informação. Para o táxi, está com 125 a bordo, 3h40 autonomia, alterna Ribeirão Preto. Alterna Azul 4201, autorizado táxi via Juliette, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6. Juliette, 1862, 401. Azul 4201, correção, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6. É a Índia aqui então. Para o táxi, o Chanel 6211, 140 a bordo, 355, alterando o táxi. Boa noite, 65 aguardes. O Chanel 6211, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chame 118, decimal 6, seguindo o azul à sua frente. Seguindo o azul via Índia, posto pronto, 26, o Chanel 6211. Após o Chanel autorizar o táxi para o 1063. 10, pronto. Após o Chanel autorizar o táxi via Juliette para o portão 10. Juliette para o portão 10, boa, 1063. Bom dia, azul, alfa, em uniforme. Salvador, bom dia, azul, Alfa, Yankee uniforme. Azul, Alfa, Yankee uniforme, aguarde. Siga, azul, Alfa, Yankee uniforme. Solicite autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 08. Firme? Poxa, né, 62, pronto, pode esperar dar uma segunda. Após a ralagem do azul, ali mantém o 63, 62 e o 9. Após o azul, ali mantém 62, 2, 9, bom dia, sua identificação. Autorizada chegada à mar e reporte unidade do estudante. Você queria falar com o filme, pois eu sou no pátio principal? Posição 08, pátio principal. Gente, aguarde a autorização. Trip 5514, pronto para a costa? Prossiga. Trip 5514, autorizado para o aeroporto de Aracaju, via Golf 677, saída Conde, nível de voo 130, transponder 0277, após decolagem, curva à esquerda. Controle Salvador, 120.8. Autorizado para o aeroporto de Aracaju, 130, via Golf 677. Após decolagem, curva esquerda, perfil da Conde. O transporte 0277 e controle 208 é o 5594. Trip 5514, cotejamento correto, reparte para posicionamento. Ave dessa para o nível 050. Azul 4201, decolado aos 31, chame o controle 1208. 208. Questionamento, reparte para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, tá? 3597. 4-0, vou ir direto, Leda. Sessão 340, pro de Leda, grato, 4-0. 1865, autorizado para o aeroporto de Brasília, via Upper Zulu 17, após a Pina, após Upper Zulu 17. Saída Arbor, transição Elefa, nível de voo 360. Após decolagem, curva à direita, transponder 5142, controle Salvador, 120.8. O 1865, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Agora o 865. O 1865, autorizado o chaveco acionamento, chama para o táxi. 6211, autorizado a decolagem, vento 030 graus, 04 nós. Livre decolagem, Oceano 0193, autorizado puxa deck acionamento, chame para o táxi. Autorizado puxa acionamento, chame o táxi 1093. Passarela 2229, tem condições de aumentar a velocidade? Confirme aumentar a velocidade? Tem condições? Afirmativo, até 240. Sim, incremento para o seu número 1-2229. Sim, a gente está incrementando 2229. Gol no 649, bom dia. Desça para 4.000 pés, 2.0 no 2. Chegada bom, redução para 2.509. Número 2 na aproximação.